a flow. Flowenka. Flow minha flor, la ya la ya la ya. Flow minha flor. Flowenka. Flow minha flor, la ya la ya la ya. O anel que tu me deste. Acabou, laia, laia, laia. Flor, minha flor. Flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor. Quem será aquela moça lá no fundo que dá a mão ao cavaleiro agora? Flor, oh, ela ensina as luzes laia, a brilhar. Dir-se-ia que pende da face da noite como o brinco da orelha de um etíope. Ela é pura demais para ser conquistada, mas é bela demais para não ser amada. Vou ver depois da dança onde ela está. A minha mão se purificará tocando a sua mão. Coração, coração, tu já terás amado alguma vez? Oh, não. Os meus olhos o negam com firmeza. Pela primeira vez, vejo a beleza.